pra iluminar e precisasse ser nunca falhar. O anjo do perdão tá de folga, queria ser o sol pra iluminar e precisasse ser nunca falhar. Mas não, doidão, eu nasci em Santos. Quem se sente especial tá viajando. Ninguém merece nada, ninguém merece tudo. Ninguém sabe se alguém sabe se vai acabar o mundo. Cada dia que tu acorda pode até lamentar por não levar a vida que queria levar. Mas no fim das contas foi tu quem escolheu. Lágrima escorreu, coração amoleceu. Se foi de crocodilo só ficou a neurose. Covarde é quem vê o perigo e foge. Se deu tua palavra então tem que manter. Viver com o pé atrás é pior pra você. E o anjo do perdão tá de folga, queria ser o sol pra iluminar quem precisasse sem nunca falhar. E o anjo do perdão tá de folga, queria ser o sol pra iluminar quem precisasse sem nunca falhar. Mas não, me sinto uma estrela distante que até brilha, mas ninguém acha importante. Nem que eu cante, fazendo serenata durante toda a noite pra que Deus me dê sua graça. Nem de faca, nem de ferro, quero me levantar. Sinto que nem minha vida consigo carregar. Eu sou incompetente ou só um preguiçoso? Eu tento ser bom, mas não quero ser bobo. No espaço e no tempo, já perdi os dois. Se é pra tentar, é agora, não depois. Se erro, decido voltar e refazer. Só que não tenho mais tempo pra perder. E o anjo do perdão tá de folga, queria ser o sol pra iluminar quem precisasse sem nunca falhar. E o anjo do perdão tá de folga, queria ser o sol pra iluminar quem precisasse sem nunca falhar. Mas não, cuidei pouco do meu espírito. Dei mais atenção pro material e físico. Me peguei depois fazendo coisas que eu mesmo achava errado, pra cima eu cuspi. Me olhei no espelho e me senti envergonhado. E só de existir já me senti culpado. Se pá, eu que tô causando a tempestade. O sol levanta cedo, mas eu acordo tarde. E sei que podia ter sido mais feliz. Deixei de dar carinho pra quem precisou de mim. Fui ausente sim, mas já decidi mudar. Vou botar o anjo do perdão pra trabalhar. Queria ser o sol pra iluminar. Queria ser o sol pra iluminar. Queria ser o sol pra iluminar.